É bala por bala, tiro por tiro, sem negociação. Naquele dia eu então presenciei seu fim. Na mão da polícia eu vi morrer um neguinho. Tomou dois tiros no peito, fita amarela, isolamento, desenvolta do corpo, lençol, carona e rabecão. IME é corpo delito e ficha no dedão. Vida de crimes, mais um malandro no caixão.